Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Augusta Perangusta, Alfas, bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar a sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Então venha ser um alfa todo dolorido. E hoje, nós alfas, vamos regressar com um tema leve, um tema solto e dolorido. Vamos aproveitar que o homem é chorão e vamos chorar as nossas dores físicas e quem sabe se der tempo a gente fala das dores da alma também. E para isso, hoje, eu trouxe aqui o nosso querido Samir Reis, lá do Tourcast, nosso alfa também. Fala aí, Samir! Fala, galera! Até então, eu acreditava que a pior dor do mundo era a dor nos rins, mas depois de queimadura, meu irmão, quem sente dor nos rins não passa de uma criança chorona. Eu pensei que você ia falar que era chifre. E também vamos falar com o nosso querido Dinho Putz, que tá putão. Por quê? O que que tá doendo aí, Dinho? Os dentes, cara. Eu quero arrancar o aparelho com a mão, porque com os dentes já não dá, né? Cara, dor de aparelho é um pé no saco, mano. Principalmente quando usa aquela liguinha pra acertar a mordida, sabe? Putz, tá foda, cara. Tá foda. O que é a dor? Vamos chamar o nosso querido Alfa Samir, que acabou de ter um problema de dor com gordura aí, né, Samir? É, quando fala assim, imagina que o cara teve um infarto, né? Dor com gordura. Fala aí, Samir, o que é a dor pra você? Ó, seguinte, cara, existe uma sociedade que a sigla é SBED, Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. E segundo esses caras, tá, de um jeito mais teórico aí, a dor é uma experiência sensitiva e emocional, extremamente desagradável, que é associada ou relacionada a uma lesão real ou potencial dos tecidos. Cada indivíduo aprende a utilizar esse termo através das suas próprias experiências. Tanto que quando você vai, por exemplo, para um atendimento hospitalar, o médico, para tentar entender a intensidade da sua dor, ele tenta fazer uma escala de 0 a 10, né? Onde 0 é dor nula e 10 é a pior dor que você pode sentir, que tenta dar uma orientação para o profissional de saúde que está te atendendo naquele momento, com qual intensidade você está conseguindo suportar aquilo. Pelo que as pesquisas indicam aqui, uma dor, ela pode atingir uma pessoa em intensidades totalmente diferentes. Então, por exemplo, se eu bato o dedão do pé e sinto uma dor, talvez ela não seja tão intensa como para uma outra pessoa, entendeu? Mas essa definição de dor, você não acha que ela ficou um pouco vaga? Porque vamos devagar um pouquinho aqui, já que nem todo mundo aqui, sei lá, perdeu um braço na guerra. Mas até onde a gente tem relatos aí, por exemplo, quando você às vezes sofre uma fratura muito intensa, um trauma muito intenso, apesar de a detonação o prejuízo dos tecidos ser muito grande, você acaba não sentindo tanta dor, né? Porque parece que o local se autoanestesia, né? Ao contrapartida, quando você vai ter uma dor de dente, que não é uma coisa que judia tanto assim dos tecidos, porque afinal é só uma bactéria que tá comendo o seu esmalte dental, você acaba dando uma dor que parece que vai arrancar a sua cabeça fora, né? Então eu acho que a dor tá muito mais ligada a fatores psicológicos, né? Não necessariamente, porque tenta imaginar que o que causa, no caso a gente vai falar da dor de dente, mas é a raiz, né? O dente tá vivo ainda. Mas você concorda que a raiz... Não é o esmalte em si. Ela tá sendo muito menos machucada. É, então, mas tenta imaginar que se o dente não tivesse uma raiz, a pessoa não sentiria, em teoria, não sentiria dor. Então eu não posso dizer que o que causa dor de dente, por exemplo, é algum tipo de lesão no esmalte somente. É, mas digamos assim, o prejuízo ao tecido numa raiz é menor do que arrancar um braço, né? É nesse ponto, né, nessa comparação que eu queria fazer. Mas você tava classificando a dor pelo tamanho da lesão ou pela intensidade da dor? Pelo tamanho, porque de acordo com a definição de dor aí do Instituto, a dor, ela é uma lesão que você causa ao tecido. É uma sensação emocional desagradável, associada a uma lesão. Aí, que ele fala que é real ou potencial de tecidos, né? Mas tenta imaginar o seguinte, se você for falar que a gente poderia classificar dor por causa do tamanho de uma lesão, então você pode falar que uma tacada de beisebol no seu braço vai doer mais do que uma micro pedra no rim. Isso não é uma verdade. É, com certeza. A gente estaria ligando então a cada área também do corpo, a cada tipo de prejuízo, né? Exato. Então, por exemplo, quando você fala de sentir dor, aí o que a gente pode falar sobre dor, assim, você vai ter duas ramificações. Vai ter o quê? Uma dor causada por uma doença. Então você tem algum tipo de sintoma de doença. Aí você vai falar de vários tipos, né? Cânceres, um tipo de doença degenerativa, por exemplo, que vai te causar dor por qualquer motivo. Diabetes, por exemplo, que vai te atacar em determinadas áreas do seu corpo que você pode vir a sentir dor. Ou dor por lesão, que é o que a gente vai tentar falar um pouco aqui, né? Não chega a ser uma doença. Pode ser algo que aconteceu com o seu corpo, externo ou interno, mas não tem a ver com uma doença. Não é algo crônico, algo que degenerativo, algo que você precisa tomar determinados medicamentos, e muitas vezes esses medicamentos venham a causar um efeito colateral que também são fatores de dor aí, que a gente vai ver pra frente aí desse cast. Como é que é medida a dor? Nem tipo assim, uma tabela. Pessoa X é de tal e tal forma, ela pode sentir dor de tal tamanho diferente da outra pessoa. Vocês têm ideia de como é que eles fazem pra medir isso, Samir? É, então, é um pouco diferente disso, Dinho. O que acontece é que quando você começa a fazer o processo de classificação de dor em todos os lugares que eu pesquisei, é realmente por uma classificação empírica do próprio paciente, cara. Então, assim, você sofreu uma lesão de 0 a 10, quanto tá doendo? Pro médico entender até que ponto você pode suportar um procedimento, ou vai servir também de orientação para ele te indicar algum tipo de medicamento para que você tenha uma anestesia na sua lesão ou naquilo que esteja te causando dor. Será possível dizer que cada pessoa tem uma reação diferente à dor? Mesmo assim, dá para enumerar algumas reconhecidamente muito fortes. Cálculo renal, o parto normal, o infarto e as dores de dentes causadas pela isquemia, falta de circulação. Há dois tipos de dor. A aguda tem uma causa e funciona como alerta, e a crônica, que dura mais de meses, nem sempre está relacionada a alguma doença. Mas o que vocês acham que é pior? A dor aguda ou a dor crônica? Cara, a crônica, com certeza. Aquele negócio lá intermitente torrando a paciência é horrível. A aguda, pelo menos, vai e passa. Mas a crônica, ela não é tão dolorida, na verdade. Então, né? Mas tenta imaginar que por ser crônico, você sabe que não tem cura, né? É, a dor crônica, ela vai ser uma dor mais persistente, né? Até porque a gente tem que também pensar nessa questão muito importante, que pra que existe a dor, né? Como tudo em nosso corpo, ela é uma resposta evolutiva a alguma coisa que foi instintivamente evoluída no nosso corpo ao longo de milhões de anos, né? Não só no nosso corpo, ao longo de toda a história da vida na Terra, né? Basicamente, a dor, o princípio fundamental dela é falar assim, meu, para de fazer essa merda que você tá fazendo, né? Tá, mas já pra eu pensar que a dor pode ser subjetiva, tem pessoa que consegue controlar a dor, cara. É, a gente pode dizer que a dor, ela é um impulso que é enviado para o cérebro, né? Então, portanto, ela é uma coisa controlável, né? Tanto que é o caso da dor crônica. Eu acho que a dor crônica, ela fica tão crônica, tão presente na vida do paciente, que com o passar do tempo ela acaba sendo uma constante, né? Acaba sendo um eco de fundo, né? Na vida dele, né? É, porque o que acontece, tem um processo psicológico. Tenta imaginar que você levou uma paulada e você sabe que aquela dor, ela vai passar. O problema é quando você tem, por exemplo, uma doença crônica, ou seja, você sabe que ela não vai ter cura, por qualquer motivo que seja, ou não descobriram a cura, ou porque aquela doença, ela vai, sei lá, o médico vai tentar fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor possível, mas você sempre vai senti-la. Tenta imaginar o seguinte, sinusite, ela vai causar um incômodo, não vai chegar a causar uma dor, mas ela causa um grande incômodo. E todo mundo sabe que sinusite é uma coisa crônica, ela não tem cura. O máximo que vai acontecer é o profissional da medicina que cuida dessa área, ele vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida um pouco melhor. Às vezes próximo de 100%, mas não necessariamente 100%. Aquilo vai te incomodar pra sempre. Então, assim, o fato de ser crônico... Não, mas a sinusite tem cura, sim. Eu, por exemplo, quando era criança, que eu morava em Mauá, lá na casa de pedra lá do meu avô, eu tinha sinusite. Depois que eu mudei lá pro interior, a minha sinusite foi embora. Então, mas se você mudar pro mesmo lugar, o que acontece? Ela volta? Acho, provavelmente sim. Então não curou, certo? Você tem sinusite? Você pode ter isso mais, como se diz, irritado ou menos irritado, dependendo do ambiente que você tá. É aquilo que alguns médicos vão fazer. Pô, é uma sinusite alérgica, né? Exato, como uma alergia. Por exemplo, eu tenho alergia a camarão. O fato de você não comer camarão, você nunca vai ter nenhum tipo de sintoma da sua alergia. Mas você não vai estar curado. Você vai continuar tendo alergia a camarão. Entendi, entendi. É, nesse ponto faz sentido, né? Porque então seria uma espécie de uma doença latente, né? É, porque assim, tem doenças que não vão causar dor. Vamos pegar gripe, causa dor? Causa porque você fica espirrando com o condenado, o nariz fica tudo fodido. Então, mas ele fica ferrado por quê? Não por causa da gripe em si, mas porque às vezes você tá limpando com um determinado pano ou um papel que vai fazendo um processo de esfoliamento no nariz, certo? Mas ela em si, ela não é a causadora de uma dor. Sim, com certeza. Uma coisa interessante também que tem, que você, por exemplo, já rolou de levar uma pancada no futebol e só sentir depois? Então, Samir, você já rolou de levar, por exemplo, uma pancada no futebol e só sentir depois? Você sabe por que que isso acontece? Cara, pancada em si, não, mas já aconteceu corte. Por exemplo, eu já me cortei em algum lugar e só fui ver depois, sei lá. É, isso acontece porque você provavelmente você devia estar ali animado, estava concentrado em alguma tarefa, o seu corpo tá quente, né? Ele tá concentrado em alguma tarefa, então basicamente o teu corpo na hora, ele mesmo que inibe aquela dor através de endorfinas que diminuem a sensação dolorosa. É, né? Ou talvez o cérebro não tenha registrado o momento que você se cortou, né? E aí você acaba vendo depois. Mas acontece com algumas pessoas. Eu já vi pessoas que ficam roxas, assim, ela só vai olhar, ela ficou roxa, ela sente uma dor depois quando coloca a mão, mas não, muitas vezes não se lembra onde foi, ou seja, não deu tempo do cérebro registrar o momento que isso aconteceu. É, teve uma vez, por exemplo, que eu tava fazendo um trabalho de escola, eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, e eu tava tentando furar alguma coisa com uma faca, né? Sabe aquelas facas de pão mesmo, de cozinha? Aí a faca atravessou a minha mão, quando ela escapou, eu não senti dor. Do jeito que ela atravessou, ela ficou um segundo ali, eu já arranquei ela, não senti dor nenhuma. Cara, doeu só de escutar. É. Aí são coisas do cérebro, não tem como explicar, né, velho? E se a gente comentar sobre o caminho da dor, afinal, o que é a dor? Ela é um impulso elétrico? Ela é uma sensação? O que que acontece, Samir, no caminho da dor? Qual que é esse caminho que a dor percorre para chegar ao nosso corpo? Uma coisa que você falou bem é que o processo de dor, ele vai ser sentido, vai ter que ser registrado no cérebro, certo? Então vamos supor que você tenha batido com um dedão aí na quina do móvel. Então você tem um receptor na pele que ele vai transmitir isso aí, esse impulso doloroso, pela sua medula espinhal e, obviamente, ele vai acabar chegando até o córtex sensitivo, que interpreta esse sinal e faz com que produza um movimento, por exemplo, de tirar a mão muito rápido, como acontece com um choque elétrico, isso costuma ser muito impulsivo, para que aquela sensação de dor tente cessar. É uma forma do corpo se proteger, como é um caso de você encostar alguma coisa num lugar quente ou frio, algo que vai te trazer um desconforto sensitivo. E depois ele vai descer de novo pela medula, né? Ele viaja por um nervo motor, até um ponto que encontra esse estímulo. E aí o músculo vai fazer esse processo de reação à dor. Aí depende muito daquilo que ele foi estimulado a ter uma dor. Pode ser uma pancada, pode ser um choque elétrico, pode ser um processo térmico, químico. E a gente ainda pode dizer que tem pessoas que não sentem dores, né? Que é o caso de quem sofre de insensibilidade congênita, que corre o risco de morrer prematuramente, porque sem o alerta, a pessoa pode ter infecções, pode ter traumas e não tratá-los, né? Exato. Imagina, a pessoa que não sente dor nenhuma, ela pode se machucar várias vezes e nem perceber isso. Ou então ela pode estar num lugar quente ou num lugar frio demais e não dá tempo do cérebro avisar. É, mas pelo que eu entendi, é uma doença rara, né? É, uma doença que tem um acontecimento muito raro hoje na medicina, né? Até porque são muitos corpúsculos kraus que a gente tem que seguram a dor, né? Então você ter insensibilidade total é muito difícil. O que acontece às vezes é alguns lugares específicos. Eu acho que às vezes é um pouco mais comum, sei lá, a pessoa não sentir tanta dor aqui e ali, né? Enfim. Olha, curiosidade, eu posso falar uma besteira agora, mas supondo que nós estejamos praticando, sei lá, jogando futebol, que nem o Andrigo citou agora há pouco. É uma diversão, certo? No videogame ou na vida real? Na real. Afinal, tem que sentir dor pra chegar no ponto. Quando o nosso corpo produz adrenalina, ele, consequentemente, ele produz uma taxa de endorfina porque a gente tá se divertindo, correto? A endorfina não meio que dá uma anestesiada na dor? Por exemplo, assim, você tá lá jogando futebol, de repente você chuta o asfalto e arranca a cabeça do dedo. Na hora você não sente, você vai sentir quando olhar pro dedo e falar assim, puta que pariu, arranquei a cabeça do dedo. A endorfina não serve como, tipo, um poste que você vai desviar da dor? Mas sim, a endorfina, como a gente falou, ela é um bloqueador de dor, porque, afinal, a endorfina, eu acho que deve ter alguma coisa a ver com morfina. Se algum médico tiver aí, por favor, nos corrija, né? Acho que o morfina, a endorfina, deve ser tudo a mesma família química, né? Então, ela deve ser algum tipo que vai romper esse caminho da sinapse, que vai romper essa sinapse dolorosa, vai romper esse pulso elétrico da dor. É, mas, Rodrigo, acho que isso não tem nada a ver, não, hein, cara? Como assim? É endorfina com morfina? Lógico que não, cara. A morfina é um processo feito através de bactéria, cara. Não, a morfina é retirada do ópio, não é? Não, velho. Eu tô muito enganado. A denominação que origina de duas palavras, endo, de interno, e morfina, de analgésico. Ou seja, endorfina vem da morfina, de alguma forma. Na verdade, assim, a morfina, ela é do grupo dos opioides, que é o mesmo grupo químico da endorfina também. Só que a endorfina, ela é uma substância química produzida pelo próprio corpo, enquanto a morfina, ela é extraída da papoula, né? É isso mesmo. Então, resumindo, uma forma de lidar com a dor, ou seja, dar uma amenizada, ou não sentir, é se divertir. Concordo? Não, você não pode falar pra uma pessoa que tá com pedra nos rins e lá ir pra uma festa, velho. Compra um ingresso pro show de stand-up do Tirica. Mas eu acho que funciona, cara, porque vamos falar sobre o nosso querido Pat Adams, nosso querido do Robin Williams do cinema. O que ele fazia com as crianças era dar um pouco de diversão a elas pra fazer elas sentir menos dor, porque você dá uma distraída, né? Joga um pouco de endorfina na tua corrente sanguínea e acho que alivia um pouco a dor. Na verdade, dentro do filme do Pat Adams, não é bem isso que ele fazia, né, Andrigo? Porque o que acontece? Naquele momento... Eu nunca assisti isso, só vi o comercial. Bom, então devia, cara. É um filme muito bom, cara. É um clássico. Bom pro caramba e é baseado em fatos reais. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é que, no caso... Quando você tá fazendo esse processo, sei lá, vamos pegar aí o caso dos Doutores da Alegria, né? Que é super conhecido no Brasil. Acaba não pegando uma criança que tá sentindo dor, mas ela tá dentro de um processo de tratamento que é um tratamento muito invasivo, que é muito pesado. Então, faz com que o psicológico possa se voltar para uma outra coisa que não seja só a doença, que é o fato de você poder fazer rir. E realmente, dizem que fazer rir é um excelente remédio. Mas não necessariamente você pode fazer isso quando uma pessoa tá numa crise de dor. Não vai funcionar, entendeu? No mínimo você vai tomar um chute na cara, né? Do cara que tá sem o braço lá, você fala, vamos contar uma piada aqui, pô. Porque, assim, eu sei que a enxaqueca é uma dor crônica, certo? Eu sei que o aconselhamento pra quem sofre de enxaqueca é ficar num lugar calmo, silencioso, luz baixa. É chato. O que vai contra isso? Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Agora, amiguinho Alfa, vamos entrar e abrir nosso coraçãozinho Alfa para vocês. Aqui, cada um de nós vai escolher algumas dores para discorrer sobre. Algumas dores, provavelmente, que a gente teve durante a vida, alguns cases, ou algumas coisas realmente que a gente apenas estudou sobre, para a gente falar aí sobre os piores tipos de dor, para você estar preparado para elas. Vamos começar aí com o nosso amigo Samir. Samir, qual é a sua dor? Cara, acho que quando a gente vai pegar... Várias listas aí que tentam mostrar que seriam as piores dores que o ser humano pode sentir. Não existe uma lista padronizada, né? Cada um coloca uma lista de um jeito. Tem alguns que tentam colocar em ordem, mas eu acho que o site da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, acho que ele fala uma coisa mais interessante, tá? Que acho que a linha que eu resolvi adotar. Cada pessoa tem uma dor totalmente diferente. A sensibilidade para a dor, ela vai mudar muito de pessoa para pessoa, do sexo, da idade que você tem, por isso que às vezes uma criança pode chorar porque ela sente naquele momento uma intensidade muito maior do que um adulto que já passou por aquela mesma dor e obviamente ele não vai ter o mesmo sentimento. Mas entre todas as dores citadas dentro das pesquisas que eu fiz, a gente coloca aí cólica renal, a dor do parto, infarto, queimadura, a gota, dor de dente, vários deles citam a neuralgia do trigêmeo, cefaleia, que aí a gente pode entender também dentro desse processo enxaqueca, e uma dor provocada por animais, aí tem a ver com serpentes, aranhas, algum tipo de toxina que vai fazer com que você sinta muita dor. É uma lista bem interessante, mas conte a sua experiência que você teve agora com a gordura lá, como é que foi a dor de uma queimadura de segundo grau? Cara, na verdade assim, quando a gente fala de dores e fala dor por queimadura, é bom entender que existem algumas classificações de queimadura. Até onde eu tinha estudado, em curso de primeiros socorros, elas se classificavam em 3 graus. queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Tem alguns sites que falam que há queimaduras de segundo grau profunda, terceiro grau e até quarto grau. Mas, assim, os sites que eu vi que citam esse tipo de coisa não me parecia ser tão confiáveis em relação a isso. Existe um site especificamente para queimaduras, né, para tratamento de queimados, pelo menos que é mais citado. Eu até posso deixar o link aí, depois o editor coloca aí no link desse cast. Mas quando a gente fala de queimadura, quando a gente fala de queimadura de primeiro grau, seria aquela queimadura comum que você, às vezes, encostou numa panela quente ou um ferro, alguma coisa que só fez aquela vermelhidão. Lembra que a gente tava conversando, Rodrigo, que você pode sentir a dor e automaticamente o seu corpo responde se retraindo? Então, às vezes, não deu tempo suficiente de criar uma lesão. Então, pode ser uma dor de uma queimadura simples que causou simplesmente o ardor e ou uma sinalização vermelha na pele. Aquela bolinha que se forma. Isso que eu ia perguntar. Não chega nem a formar bolinha. Quando forma a bolinha, aí ela já não é mais uma queimadura de primeiro grau. Ela já é considerada uma queimadura de segundo grau. E aí, a queimadura de terceiro grau é quando você já tem um processo que vai formar uma bolha de sangue, ou então um tipo de lesão, ele começa a sangrar. E aí, tanto na de segundo grau como a de terceiro grau, é que você já tem que se preocupar em procurar um profissional de saúde. Porque até então, quando você tem uma queimadura de primeiro grau, vamos supor, você deixou espirrar óleo, uma gotinha de óleo em você, ou água quente, alguma coisa do tipo que só fez a vermelhidão, você pode tratar sozinho, colocando a pele, o lugar que teve a queimadura embaixo da água, depois deixar passar, ele vai passar, vai demorar um pouco de tempo, mas ele vai passar, não precisa de um profissional para isso. Acho que a partir de uma queimadura de segundo grau, que você começou a formar bolha, ou a extensão da queimadura, ela foi grande demais, afetando algumas áreas do corpo, como o caso do rosto, como parte do corpo, como os membros, então é mais do que recomendável que você procure um profissional médico. Essa tua queimadura que você teve com a gordura foi segundo grau? Cara, eu tive uma queimadura, um acidente, né, num evento de gastronomia, caiu líquido que misturava de carne, que era uma mistura de água com gordura fervente. Então ele causou uma queimadura de terceiro grau. Então era uma queimadura que ela vai até se você olhar pelas pesquisas que você faz sobre queimadura, você pode ver uma queimadura de terceiro grau que chega a atingir até o osso, por exemplo. Dali pra frente, terceiro grau já seria o máximo de queimadura. O que eu já vi alguns lugares classificarem também como uma queimadura de quarto grau, mas necessário, né? Depois que passou a terceira camada da pele, o que for pra frente, você só vai ter um pouco mais de problema de regeneração. E aí, o meu caso, por exemplo, a dor foi tão intensa que você perde o sentido. Eu fui socorrido aí às pressas pro hospital. E a primeira coisa que eles fizeram foi um tratamento de primeiro socorro. Porque quando você vai pro hospital com um acidente não planejado, obviamente, né? Já a palavra já diz que é um acidente. O médico plantonista, ele é um médico mais generalista. Não necessariamente ele é um médico especialista num determinado ramo. Então ele vai ali te dar os primeiros socorros, que foi o que aconteceu comigo. Então ele passou uma pomada chamada sulfasiadina de prata, que serve para aliviar o local queimado. E a prata, ela serve como um bactericida para proteger aquele local de não ter um processo infeccioso. Mas depois você tem que procurar por um especialista. E no caso de queimaduras, quem é o especialista que cuida de queimaduras acaba sendo um cirurgião plástico. E é por isso que quando você vai procurar alguém para tratar disso, tem que realmente buscar a orientação de um profissional que entenda de queimaduras, porque o cirurgião plástico hoje em dia não necessariamente vive de queimaduras, né? Muitos dos cirurgiões plásticos que a gente conhece, ele tem a carreira profissional dele orientada para estética. Mas no meu caso especificamente, a lesão foi tão séria que precisou fazer uma cirurgia de enxerto. Então o local onde teve a queimadura, ela não se regeneraria novamente, como é o caso de uma queimadura de primeiro grau, segundo grau, pode chegar uma bolha e o próprio médico ele vai fazer a extração do líquido, né? Tanto que muita gente tenta estourar e tal, e isso não é recomendável. O próprio profissional ele vai acabar fazendo com que ela perca o líquido que está ali embaixo dela, mas vai tentar preservar a pele porque é ela que vai proteger a lesão. O meu caso já não tinha, né? A extensão da queimadura foi tão grande que ela não poderia nem formar uma bolha específica, então ela ficou uma ferida aberta. E o local onde ela acabou queimando, a pele não se regenerou regeneraria, os tecidos não se regenerariam. Aí a melhor escolha para que eu pudesse voltar a ter uma vida normal é remover a pele de outro lugar do corpo para poder suprir onde tinha sido queimado. E aí, cara, quando você faz uma cirurgia de enxerto, putz, é um negócio um pouco mais complicado, porque ele vai escolher uma área doadora, vai retirar aquilo que ele precisa, o tecido que ele precisa para poder colocar no lugar que foi lesionado, mas tenta imaginar que é realmente tampar um santo pra ir descobrindo outro, porque o local da onde sai a pele de doação, ele usa de material de doação, ele vai ficar aberto. Então, assim, no meu caso, como foi uma queimadura de terceiro grau, ele tirou só pele. Então, aonde é a região doadora, você tem uma... Seria como se fosse uma segunda queimadura, uma queimadura controlada. Só que o fato dela ser controlada vai fazer com que a pele tenha um processo de regeneração específico, diferente daquela que queimou, ela deixou ela num estado que ela não se regeneraria novamente. Ô, Samir, só por curiosidade, vai fugir um pouco o assunto, mas conta pra gente como é que você sofreu esse acidente. Cara, na verdade, assim, dentro de um processo de cozinha, né, se você olhar as estatísticas do Corpo de Bombeiros, acho que 70% ou 80% dos acidentes domésticos, eles acontecem tanto na cozinha quanto no banheiro. Acho que na cozinha até maior, por causa do processo de onde você armazena produtos de limpeza. Tem muito caso do fogão, né? O lugar onde eu fui tratado, que foi o Hospital das Clínicas, que aliás é um excelente lugar para quem teve um problema como o meu ser tratado, tem muito caso de criança, né, cara? Tanto que eu era o único adulto daquela ala lá, o restante lá era só crianças. Mas o meu caso foi um acidente de cozinha, né? Então, um local onde eu tava teve um acidente que acabou despejando gordura fervente em cima de mim. Você chegou até a desacordar, né, na hora, né? Exato. Então, eu já fui desacordado pro hospital e lá que teve os primeiros socorros, né? Mas aí, chegando em São Paulo, o que acontece? Você procura por um profissional, no caso... Cara, o que eu posso dizer é o seguinte, se você tá em São Paulo e você teve um caso muito grave, não pensa duas vezes. O Hospital das Clínicas é o melhor lugar pra você encontrar qualquer profissional capacitado em, puta, praticamente todos os tipos de doenças encontradas, cara. É impressionante. Pra quem não conhece, a gente gravou um tourcast lá falando só de um dos departamentos que tem o Hospital das Clínicas, que foi o departamento do Ambulatório dos Viajantes. Mas lá tem, putz, cara, tem uma centena de especialidades lá. São milhares de pessoas circulando para aquele lugar. É uma cidade em forma de hospital. Hoje, cara, pra você ter uma ideia, o tratamento que eu tô fazendo, ele é um tratamento que usa um tipo de curativo que não se produz no Brasil, né? Tem um curativo chamado Mepilex AG, que é um, tipo, ele parece uma espuma, que ele cola na pele, ele vai liberando prata pra evitar que tenha um processo infeccioso, mas não só ele, cara, e recentemente ele tá usando um outro curativo que ainda é mais moderno ainda, que é um curativo alemão. E qual que é a diferença, né? Um, ele expele prata pra fazer com que mate qualquer tipo de bactéria e permita que a pele se regenere. O segundo, cara, ele consegue ter um processo de absorção do sangue ou da pele morta, mais bactérias pra dentro do curativo, ele mata as bactérias dentro dele, preservando a pele, tentando fazer com que a pele também se regenere o mais rápido possível. E só pra você ter uma ideia, cara, uma caixinha desses curativos, que vem 5 curativos, custa em média, no Brasil, R$2.800. Ainda bem que o Samir é milionário, dono da Tourcast, a maior empresa de turismo do Brasil, Tourcast. aliás, não é Tourcast, não, é Infinity Tour. É, mas se não fosse o HC, estaria mais ferrado do que eu tô na agência. Mas aí é o problema, né? Porque você fica, quando você tem um processo de enxerto, putz, você fica sem andar, você fica imobilizado, depois tem uma fase de cadeira de rodas, depois tem uma fase que você tá de bengala, no meu caso, mas tem gente que tem muleta. E olha que a parte queimada não foi tão grande assim. Eu não quero nem imaginar uma pessoa que teve, sei lá, 50% do corpo queimado, 70% do corpo queimado. Putz, é inimaginável. E a dor, cara, diferente de outras dores que se sente de uma lesão, que é uma pancada e ela volta, puta, a queimadura, ela só vai parar de doer, cara, quando ela cicatriza. Então, você vai ficar vários dias numa dor lacinante, assim. Tanto que os primeiros dias eu tinha sido tratado com morfina, depois fui tratado com Tramal, que é um derivativo sintético da morfina, mas são remédios muito pesados, assim. Porque o que acontece? A dor é tão intensa que eu já vi casos de gente que tem cálculo renal, por exemplo, que também é tratado com morfina pro cara, pelo menos, passar um pouco da dor. Mas são remédios pesados que causam outros efeitos colaterais, que no passar do tempo é pior do que a própria dor, os efeitos causados a ela. É, não delongando um pouco nesse tópico queimadura, mas eu tive um caso na minha família de um tio meu, que ele foi limpar uma... meu pai sempre teve oficina mecânica e tal, né? Aí ele foi limpar aquelas fossas onde troca óleo. Ele tava limpando com gasolina o animal. Aí ele foi lá, não sei o que ele precisava ver, ele deu tipo um de chaves, ele acendeu um fósforo dentro do fosso com gasolina. Então imagina, ele saiu, tinha uma bola de fogo, queimou 60% do corpo dele. Meu pai fala que foi pegar ele pelo braço assim, saiu a pele do braço na mão dele, ele caiu dentro de novo. Parece que ele ficou 5 anos internado no hospital de queimados pra poder recuperar isso aí. Falou que era terrível, falou que crescia as bolhas, aí tinha que vir com uma espátula de aço lixando as bolhas pra elas nascer de novo e recuperar a pele. Falou que foi bem punk, né? Então, porque tem um outro problema aí, o Andrigo, que assim, o meu caso foi queimadura com uma coisa, com líquido quente. Mas tem outros tipos de queimaduras, por exemplo, tem queimadura do sol, tem queimadura química. Então assim, quando a gente entra nesse mundo de dores por queimadura, cara, cada uma vai ter um tipo de tratamento diferente, porque assim, pro sol é uma outra coisa, pra uma queimadura química, com certeza deve ser um outro tipo de tratamento, mas é terrível, cara. Cara, eu já li relatos de pessoas que tiveram queimadura de segundo grau com sol. Com sol? Caramba. Com sol. Sim, acontece. Às vezes a pessoa ficou dormindo lá num puta calor de Rio de Janeiro, 40 graus, cara. Acontece sim. Cara, o cara se queimar com o sol do segundo grau é punk, né? Então, mas vamos lembrar que o sol, além de causar essas queimaduras, também pode causar o câncer de pele, né? Que hoje em dia é o... Entre volume, pelo que tá em alguns sites de estatísticas sobre câncer, por exemplo, é algo que atinge o maior número de pessoas hoje em dia. No Brasil, é o câncer de pele. Vamos lá, Dinho. E você, qual que é a sua dor, meu amigo? Cara, eu tenho duas dores, mas eu vou falar da que eu me lembrei aqui agora, que é cefaleia. Ou, de um modo mais fácil de falarmos, dor de cabeça. A minha era específica. Assim, como eu trabalho o dia inteiro com computador, teve uma época que eu comecei a ter muita dor de cabeça durante o dia. Assim, durante o trabalho. Eu chegava em casa à noite e pronto, normal. Cara, minha dor de cabeça era por causa da visão. Tipo assim, esforço da visão que ocasionava dor de cabeça intensa durante o dia todo olhando pra tela do computador. É verdade. Isso é um dos problemas do modelo hoje em dia, né? Computador, é ler por esforço repetitivo no teclado. Isso é o mal dos programadores, né? O pior é o mal dos programadores. Esse e a falta de café. Quando falta café, acabou o mundo. Cara, mas o pior é que, assim, você não percebe às vezes. Às vezes tá lá, olhando pra tela, você tá enxergando as letras normais, o código, então você tá tudo certo. Minha visão tá perfeita. Só que, assim, é uma dor que você só consegue diagnosticar quando vai fazer exame, que faz, ó, aquele exame que mede a pressão do olho, a luminosidade que seu olho capta. Cara, é complexo, eu não vou conseguir falar sobre isso. Mas assim, geralmente com a maior parte dos meus colegas também de profissão, o problema é sempre esse. É o pessoal que já tá meio míope, por mais que não perceba, que faz esse esforço a mais na visão e acaba tendo uma dor de cabeça intensa e culpa o chefe no final. É, o que eu sinto muito sobre dor de cabeça é que, sei lá, não sei pra vocês acontece isso, mas no meu caso, assim, eu tenho meio um ciclo de remédios, né? Sei lá, que nem antigamente, por exemplo, eu tomava Neosaldina, a dor de cabeça ia embora rapidinho, né? E hoje em dia, Nesaldina não faz nada. Hoje em dia tem que ser Advil. Eu tomo aqueles Advil, aqueles comprimidos vermelhos. Caramba, parece supositório, aquela porra. Eu tomo Advil, passa dor de cabeça. Esse foi um oferecimento de Advil, a sua dor de cabeça. Depois paga nós aí, laboratório do Advil. Mas e vocês, dor de cabeça, vocês tomam que remédio? Cara, depende muito da dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça, que é o que o Jean falou, você tem um processo de cefaleia, ou seja, é um negócio crônico, não tem cura. E você pode ter uma dor de cabeça causada por alguma coisa externa. Sei lá, fotossensibilidade, alguma coisa que você viu, luz, alguma coisa do tipo que... Ou falta de visão, né? As pessoas têm miopia, algum problema de visão, tendem a sentir dor de cabeça. Tem dor de cabeça causada por ressaca, fome, pode acontecer, ansiedade. Tem muita dor de cabeça que é causada por um processo psicológico também, né? Então, depende muito. Então, ou então, a gente viu aí recentemente alguns sintomas aí, como do caso da zika ou meningite também, que costuma causar algumas dores, entre elas dores de cabeça. Então, depende muito do que você tem para você poder, para você tomar. Mas, pelo pouco que eu li aqui, tem duas grandes famílias de analgésicos para dor de cabeça. Um vai estar na família do ácido acetilsalicílico e a outra vai estar na família do paracetamol. A AS, né? O AS é para dor de cabeça? Não, a AS é uma outra parada. O AS também é ácido acetilsalicílico, não é? Por isso, é. É, então eu sei. Então, eu sei que o que acontece, o problema do ácido acetilsalicílico, como é o caso da Neovalgina, por exemplo, são analgésicos que chegam a afinar um pouco o sangue. Então, dependendo daquilo que você tem, não é indicado para uma coisa ou é indicado para outra. Tem gente que é alérgico também a ácido acetil salicílico. Então, depende muito do que você tem, do quanto seu corpo é propenso para alguma coisa. Então, eu nem recomendo. Eu acho que vale a pena cada pessoa procurar um profissional médico para entender o que pode ou não usar. Porque tem muito problema no caso de cefaleia, Andrigo, é que o brasileiro, ele tem um... Tinha um site que falava sobre o índice de pessoas que se automedicam no Brasil. Eu acho que pra cefaleia era o número 1, cara. Depois acho que o número 2 era gripe. Onde as pessoas vão lá e elas pegam um remédio que elas acreditam ou que tem uma propaganda muito forte em relação a isso e toma. Até porque muitas vezes o efeito placebo é maior do que o efeito real, né? Isso aí também a gente tem que considerar, né? Tem que considerar. Mas eu acho que quando você tem um processo de cefaleia, por exemplo, se você sabe a causa, vamos supor, eu sei que a causa é a ressaca de ontem. É, tem gente que fala que... Tem gente não, já vi alguns relatos de que não se deve tomar nenhum tipo de medicamento, porque só a água e o tempo vai fazer passar. Às vezes, dependendo da pessoa... Você fica bêbado de novo. Então, mas dependendo da pessoa, se você tá com um estado de ressaca, toma um analgésico que não é aquele indicado para você, pro seu caso, parece que você pode ter complicações decorrentes dessa decisão. E tem aquele lá que você toma um antes e um depois, aquilo lá funciona? Eu nunca tomei aquela porra lá. Esse é o Engov? É, não era pra falar na marca, porque, afinal, a gente é um podcast já de alcance nacional. Já falou das outras, cara. Eu não vou falar marcas, agora é só se pagar. Inclusive o Infinity Tour também. Infinity o quê? O Infinity o quê, Rodrigo? Inclusive o Infinity Tour, só se der desconto pra gente no show event. Eu vou, ainda vou arrumar mais 4 ou 5 possibilidades de você falar Infinity Tour aqui até o final do sketch. Mas o Engov, alguém já tomou? Funciona esse negócio? Tipo, antes e depois pra ressaca? Já, e funciona. O problema é o seguinte, você toma o antes, você tá indo pra balada. O problema é você lembrar de tomar o depois, você já voltou meio trêbado, tá com sono e vai dormir. Então depois você não toma, muitas vezes você não toma. É, existe só o antes. Então. Tem malucos, cara, que tomam os dois antes da bebedeira. E eu vou falar de uma dor que está aqui na lista, mas não exatamente dessa dor. É uma coisa que acho que ocorre para todo ser humano na Terra, né? Pelo menos quase todo ser humano, acho que uma vez na vida vai ter dor de dente, vai ter que ir ao dentista. Agora, o meu case específico foi com dente do siso. Não sei se vocês já tiveram, acho que todo mundo aqui já tem a casa aí dos 30 anos, já teve que arrancar o dente do siso, né? Eu acho que arrancar o dente do siso foi a pior experiência possível da minha vida. Acho que até o morrer, eu nunca mais vou ter nenhuma outra experiência tão ruim quanto arrancar o dente do siso. Vocês já passaram por essa experiência? Não, nunca. Então, não arrancou nenhum siso, de... Cara, eu fiquei preocupado, porque assim, quando eu fui colocar o aparelho, eu coloquei na mesma época com um colega meu. Ele colocou o dele, tipo, uma semana antes de mim. Ele teve que arrancar os sisos. Eu pensei que eu teria que... Ele passou a semana inteira chorando. Eu falei, puta que pariu, eu vou cair nessa também. Só que meu dentista falou que não seria necessário. Então, não passei por isso. Acho que tem a boca grande, então, né? Cara que tem a boca grande não precisa tirar o siso. É, mas aí eu sinto outra dor, diferente. É que meus dentes são separados. E a minha arcada, ela é cruzada. Não chega a ser aquele nível que tem que usar um aparelho externo grande pra caramba, não. Só que o meu dentista, ele usa uma borracha entre os dentes, uma fixa. Não é aquela borrachinha que você tira, coloca pra comer. Não, ela é fixa pra alinhar os dentes. Cara, isso dói de um jeito, na semana que faz manutenção, que assim, a dor é horrível. Ah, todo mundo dá dor de manutenção, é normal. Cara, dor de manutenção é uma. Eu passei por essa. Agora eu tô na dor de manutenção com a borracha. É horrível, é pior. Mas isso é porque os teus dentes são afastados e essa borracha tenta aproximar eles. Exato. Terrível, terrível, terrível. Agora, a minha experiência dentro do siso foi mais ou menos assim. O meu dente do siso, ele havia nascido embaixo do último molar, né? Então, pra você ter uma ideia, eu entrei no consultório dentário, era coisa mais ou menos de umas 2 horas da tarde, né? 2 horas da tarde. Eu percebi que o negócio começou a ficar punk quando era mais ou menos umas 8 horas da noite. O dentista tava tudo lavado de sangue, sentado em cima do meu peito, na cadeira, gritando, filha da puta, caralho. A hora que o dentista começou a falar, filha da puta, caralho, eu vi que o bagulho ia ficar louco, cara. O bagulho ia ficar louco. Eu tomei aquele dia 16 ampolas de anestesia. A porra da anestesia não pegava. Eu quebrei a lâmpada do aquela lâmpada que fica em cima da sua cabeça ali. Eu quebrei ela com a cabeça, de espasmos e dor. Aquele dia foi foda, cara. Aquele dia foi foda. E acho que o dentista que era ruim, porque depois... Esse foi o meu primeiro siso. Os outros sisos eu tirei numa boa, assim. Doeu pra caralho, mas não foi uma dor tão épica, assim. Mas esse primeiro sim. Não, mas você tirou com o mesmo dentista? Não, não, nossa, passar lá agora eu mato esse cara. Eu fui em outro, Tanto que eu tava cogitando viajar pra Miami só pra arrancar meus outros sisos. Porque lá eu ouvi falar que eles faziam um negócio com gás hilariante, lá que você dorme e tal. Eu tava querendo ser sedado, tomar geral pra tirar os meus outros sisos. Porque eu peguei um trauma, eu já sou traumatizado com o dentista, porque eu lembro quando eu tinha 9 anos, eu tava com 68 cáries. Nossa senhora, é o fã de doces. Ô, Andrigo, mas você que é todo pró-Cuba, por que você não fez? Por que você foi procurar os Estados Unidos, bonitão? Você não vai lá pra Cuba pra arrancar os dentes? Olha aí. Vai lá, na hora de falar de Fidel, bate no peito, não sei o que lá. Mas vou te falar, viu, e cara, você é o cara mais pró-Fidel Coxinha que eu conheço. Ele é um comunista de iPhone. Você tira por aí. Ele é um comunista que tem um iPhone. Não, cara, ele tirou a foto dos ditadores lá com o Mac atrás. É ridículo. Mas assim, enfim, eu cogitei pra Miami, mas acabei fazendo num cara aqui da Zona Leste mesmo, que ele me drogou antes, aí foi legal. Ele me deu lá uns comprimidos proibidos, uns bagulho muito louco lá. E desde então ele é o seu traficante particular. Mas foi terrível, foi terrível. E algo também sobre mordida cruzada, que eu tava lendo um pouco antes do podcast, que assim, ela também pode ocasionar cefaleia, dependendo do grau. É que é o ângulo que você tem da mandíbula pra fazer a mordida, né? Você não... Uhum. Às vezes tá... O maxilar tá pra frente ou pra trás, né? Do resto da arcada dentária. Eu ouvi falar isso também. É devido também a uma má formação óssea, né? Sim, mordida cruzada é algo que eu negligenciei, eu deveria ter tratado isso antes, mas eu ainda tratei em tempo pra não passar por algo tão ruim assim. É verdade, essas dores são terríveis. E Samir, qual que é a sua segunda dor preferida? Fala aí pra gente. Cara, na verdade assim, eu vou falar de uma das dores que as pessoas mais reclamam aí, que com certeza é o cálculo renal, também conhecido como pedra nos rins, que é uma formação especificamente de pedrinhas, né, que se calcificam. No geral, elas são expelidas pela urina, mas as pessoas vão ter uma crise de cálculo renal quando uma dessas pedras acaba passando pelo canal da urina. Então, que causam dores, assim, alucinantes. Tem pessoas que têm crises, assim, de ficar em posição fetal de tão forte, né? Comparando com queimadura, cara, queimadura não te dá direito nem de você ficar em posição fetal, né? Você tem que ficar numa dor intensa e tem que ficar onde você tá, que é muito pior, né? Comparando, cara, é muito difícil. Acho que uma amiga minha falou uma coisa muito sensata. Cada pessoa tem um nível de tolerância à dor. No começo eu desrespeitava quem tava tendo crise de cálculo renal depois da minha queimadura, né? Mas eu começo a respeitar um pouco mais, porque realmente cada um vai ter uma sensibilidade totalmente adversa de dor. E depende muito da idade que você tem, da experiência que você tem. O meu sócio na agência, ele tem crise de cálculo renal, então ele sabe que alguns alimentos são mais benéficos para isso e outros nem tanto. Só que se você deixa de consumir esses alimentos que acabam te prejudicando em relação à pedra nos rins, você pode ter outros complicômetros com a falta desses alimentos. Então, tentando curar uma coisa ou evitar uma coisa, você pode acontecer de ter outro. Tipo Coca-Cola? Cara, tem uma lista de alimentos. Por exemplo, ele falou que o tomate, por exemplo, é um alimento que não é bom pra quem tem pedra nos rins. Por exemplo, o mal que se você deixa de comer tomate, você pode ter câncer de próstata. E aí? O que você prefere? Então, assim, tudo vai ter seu pró e contra. E vira e mexe, cara, aconteceu de eu levá-lo pro hospital porque ele teve uma crise ferrada. Ele sabe que ele é uma pessoa que tem sempre crises. Não existe uma cirurgia específica pra isso. No caso de pedra nos rins, né? Tem gente que tem pedra na vesícula que causa um outro tipo de dor, mas no geral, pelo menos os casos que eu vi, o médico opta por tirar a vesícula, mas no caso do rim, a coisa não funciona bem assim, né? Então, dá alguns medicamentos pra tentar quebrar essas pedras pra que elas sejam expelidas pela urina. E aí, onde o peão sente dor, né, cara? Porque na hora que ela estiver passando pelo canal da urina, é que o cara vai gritar e pedir pra morrer. É, realmente falam que é terrível, né, essa dor. Eu esses dias tava com uma dorzinha nas costas. É, alguns dizem que é a única que se compara à dor do parto, né? Colocando a dor do parto como uma das piores dores que um ser humano pode sentir. Ah, cara, de novo, não pode menosprezar a queimadura, não pode desprezar o processo de pedra nos rins também, né? Então, pô, imagina, a gente, os alfas aqui, nunca vão saber o que é dor de parto. Tá, mas assim, comparando com a dor do parto, eu não sou mulher, mas eu vou supor. A dor do parto tem uma vantagem, que pelo menos vai ser a satisfação de ter o filho depois. A pedra no rim, não. Vai ser só a dor e a lembrança horrível depois. Cara, dor por animais. Especialmente dor por mordida de cachorro, cara. É, ela dói pra caramba na hora. Não sei por quê. E o pior não é nem a dor da mordida. O pior é a dor que você tem da quantidade de medicamento e injeções que você tem que tomar depois da mordida de cachorro. Especialmente se é um cachorro, sei lá, desconhecido ou de rua que você não sabe se foi vacinado ou tratado de alguma forma. Cara, é horrível. Eu lembro que meu irmão uma vez tomou uma mordida. Eu lembro que no dia que ele tomou uma mordida, ele tomou, se eu não me engano, 30 injeções no hospital. E ele passou a semana inteira tomando Bezetacil, que é uma injeção que dá no músculo. E por esse motivo dói pra caramba também. Cara, assim... É horrível mordida de animal. Dor de Bezetacil é uma dor que faltou a gente comentar, porque puta injeção dolorida aquela porra, né? Será que com a medicina moderna aí, tem algum médico ouvindo a gente, ninguém inventou uma porra melhor que o Bezetacil até hoje? Não. Não tão eficiente quanto. Cara, mas uma curiosidade que eu descobri algum tempo atrás. Sabia que a mordida humana é mais nociva pra gente que a de um cachorro, por exemplo? A mordida humana é pior que uma mordida de cachorro? Sim. Não, por quê? Por causa das bactérias que não tem na boca? É, tem mais bactérias na... Justamente. Porque tem mais bactérias e, assim, isso eu já achei um pouco de exagero. Mas o programa onde eu vi isso dizia que a mordida de cachorro poderia até matar. Não, aliás, de cachorro não, de pessoa, de humano. Mas, ô, Rodrigo, o segundo lugar mais sujo do corpo humano é a boca, cara. Qual que é o primeiro? Acabou o cast, pode parar aí, velho. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Ah, aí é isso aí, Alphas. Então agora, para descontrair, vamos falar um pouquinho das dores psicológicas, né? E a dor de amor, Samir? E a dor de amor, você que é um rapaz solteiro, mancebo, nas alturas dos seus 35 anos, bem vividos, bíceps torneado, perna bem torneada. Sim, cara, que você acha das dores? Para por aí, pelo amor de Deus. O que você acha das dores de amor que você passou na vida? Cara, a dor de amor é assim, eu acho que a dor de amor ela é complicada quando você é adolescente. É, acho que ela dói mais. Mas depois você vai ficando adulto, já passou por uma série de coisas, ela vai doendo menos, né? Mas acho que quando a pessoa é adolescente, então vai criando uma série de fantasias, né? De das primeiras experiências e tudo mais, deve doer muito mais. É, Nadinho, já teve a dor de amor de adolescente? Não? Cara, eu tenho uma teoria de que homem só é insensível por causa das dores de amor da adolescência e início da vida adulta. Porque nesse período, homem sofre tanto por amor, que chega uma hora que ele liga o foda-se, pronto, você é o comedor. Não, homem sofre tanto por amor, não. Nós, nerds, escoteiros, sofremos tanto por amor. Não, cara, eu falo com toda certeza, todo homem sofre por amor, porque ainda mais hoje em dia. Não, mas você fala sofre no contínuo ou sofreu no passado? Não sofre nesse período, porque assim, é um período que, querendo ou não, o homem se apaixona pra caramba. Tipo, hoje ele tá apaixonado por uma, semana que vem ele toma um pé na bunda e tá pela outra. Não. Mas, cara, aí vamos separar. Paixão e amor são coisas diferentes. Ah, aí que... É, tenta imaginar, aquela menininha, tipo... Sabe aquele... É, não sei se é da época de vocês, mas tinha o Snoopy, não tinha lá o Charlie Brown, ele não era... Ele sofria de amores pela garotinha ruiva. Então, aquilo é amor, cara, sabe? Aquele negócio que fica te remoendo e você encontra pessoa, deixa de encontrar a pessoa, é aquela pessoa. Quando você, tipo, puta, tomou um pé, alguma coisa do tipo, e aí já arrumou outra, e na outra semana já arrumou outra, aí você já... Aí já tá putão, né, mano? Não é... Não é aí dor. Entra na dor de corno. Lesãozinha, porque... É lesãozinha. É igual tomar um carrinho na pequena área, entendeu? E a dor da perda de algum ente querido? Aqui alguém já perdeu algum ente bem próximo, alguém bem próximo, que você sentiu aquele vazio no cara, peito? Cara, isso aí todo mundo passa. Não, mas aí você falar o quê? Alguém que se foi, né? É isso? Ah, mas tem gente que sofre quando um artista morre. Isso, né? Alguém que se foi próximo. Também tem que ser a pessoa próxima, né? Não adianta ser a tia, a avó de terceira geração, né? Ah, esse merece tapa na cara, né? Ah, sério, né? Ah, morreu o Michael Jackson. Ah, tomar no cu, toma porra de pica aí na cara, vagabundo. Quem é que tava chorando porque Fidel Castro morreu? Não, não é chorando, você fica tava triste. Chorando, nossa, cara, um puto, tava não. Chorando sim, tava chorando sim. Tava sim. Mas é diferente de você ficar... Ah, oh, Fidel. Ô, editor, pega o último cast aí e vê como o cara se lamenta. Pega o último cast aí. Sacanagem, só porque eu gosto do barbudinho. Não basta nada, se gostasse, você ia se tratar de dentes lá na terra dele, velho. Seu hipócrita. Voltando agora à parte séria do cast, eu nunca senti dor de perda, porque Acho que a pessoa mais próxima que morreu até hoje era o meu avô, com 80 e poucos anos, que quando você, lógico, sente a dor da perda, mas você fala, bom, tava na hora de morrer mesmo, beleza, é o ciclo natural da vida, né? Agora, falam que é bem punk, né? Será quando um filho morre, quando um irmão morre, alguém que não era do... Alguém que não era, né? Aquele negócio que aconteceu, né? Falam que é bem terrível mesmo, né? É, quando é algo inesperado, é complicado, cara. Não é algo fácil de lidar. E dependendo do trauma, pode demorar, sei lá, anos de tratamento, ou a pessoa tem que fazer algum acompanhamento psicológico, ou até mesmo psiquiátrico. Mas, assim, é punk. É, a gente tende a tirar sarro, assim, né? Que nem... tá, isso já entra na outra dor que tá aqui, que é a tristeza, né? Que nem depressão, por exemplo, né? Agora, a gente, pelo menos eu, nunca passei por isso, né? Então, não posso dizer muito, mas... porque, a princípio, sei lá, perdeu, morreu, mas a vida continua e acabou, né? Eu acho que se algum dia, espero que nunca aconteça comigo, espero que eu morra mais cedo que todos os meus entes queridos. Se acontecer com você, você imagina, assim, ah, vou ficar triste ali um, dois, três dias, depois eu vou tocar a vida e tudo passa, tudo passará, né? Agora, realmente, tem gente que entra numa bad vibe aí, fodida, né? É isso aí então, galera. Foi nesse clima gostoso, nesse clima que a gente encerra o nosso cast. Eu chamo o nosso querido Samir aí do Tourcast, da Infinity Tour. Fala o teu adeus, dá o teu jabá, fala o que os viajantes vão sentir de dor aqui em São Paulo se eles não forem com a Infinity Tour. Bom, galera, vocês podem acompanhar o que a gente faz lá no Tourcast, ouvindo lá o nosso podcast que fala sobre turismo. A gente acabou de lançar um programa que fala sobre onde os chefes compram na cidade de São Paulo, então tem várias dicas de onde comprar na cidade quando você fala de gastronomia. Pro mês de junho tem bastante coisa aí lá, pode entrar no www.infinity.tour.br, tem uma abinha chamada promoções, vai ver tudo que a gente pode fazer lá de turismo, tanto na cidade de São Paulo como em outros lugares, então recomendo bastante. Precisando de passagens, hospedagem e tudo mais, fala aí, Andrigo, fazer aquela viagem para os Estados Unidos e tal, conta com a gente. Siga lá o Instagram do Tourcast, que é muito legal, bota umas fotos muito loucas das viagens do Samir. Essas horas dá até vontade de eu largar essa vida de vendedor de empilhadeira e virar agente de turismo também, porque é muito gostoso. Enfim, é isso aí. E agora nosso amigo Dinho, nosso Dinho putão. Existe ainda o Grill Gamer, Dinho? Ou agora você é só do AlphaCast? Né? Não existe o Grill Gamer, cara, eu tô trabalhando nele. É, última atualização feita há 5 anos atrás. Não, ontem. Tem que trabalhar, cara. E nele eu recebi em dólares. É a chance de fugir da crise. Galera, eu tô atualizando o grillgamer.com.br quase que semanalmente. Quando é semanalmente é a cada 3 dias. Mas assim, eu tô tentando manter um ritmo bem grande. Eu tô querendo começar a postar mais notícias do que ultimamente meu foco são downloads. Mas eu vou começar com notícias. Tem um post muito legal lá sobre a diferença entre teclado gamer e um teclado comum. E o que é um teclado semi-mecânico que tem o pessoal aí vendendo na internet por 300 pau e o teclado não tem nada de gamer. É um teclado comum, vagabundo, que faz barulho. Assim, é uma matéria legal de ser lida. Visitem, tá bacana, tá legal e eu conto com a ajuda de vocês. É grillgamer.com.br? Exato. Tá sendo cheio de bagulho de Minecraft aqui, esse aqui mesmo? É, esse aí. Caramba, eu pensei que você tinha mais de 12 anos, cara. Cara, não, eu tenho 13. É mais de 12, mas ainda é menos de 18. Pô, a minha filha de 6 anos vai se ligar nesse site, vai adorar. Passa com ela. Mas é isso aí, galera. E aqui também vos fala Andrigo Carmiato, host aqui do Papo Alfa. Peço perdão aos amigos também por a gente não ter mantido aquela frequência que a gente desejava aí. Culpem o Marx, é culpa dele. Não, brincadeira, a gente também deixou de gravar aí alguns episódios, porque tá foda, tá corrido, o bagulho tá louco, né? Vamos fazer aí um cast futuro aí sobre Temer, mas se você tá ouvindo isso antes do de Temer, como é que o pessoal faz isso? Se quiser curtir a página do Papo Alfa? facebook.com/PapoAlfa? Lógico. Olha, eu lembrei. Acho que ia colocar barro que é Grill Gamer. Olha, seria uma boa. Então, o nosso Twitter é @PapoAlfa. E também tem o nosso e-mail, papoalfa@gmail.com, que eu acho que até hoje ninguém abriu ele, viu? Esse medo. Vou ter que falar com o Marques aí pra ver se ele arranja a senha pra nós. Olha, eu abro de vez em quando, mas eu abro direto no Feedburner pra poder ver os inscritos. É, mas é, tem que abrir pra ver se tem alguém e-mail lá. Mas enfim, acho que todo mundo manda mais pelo Facebook mesmo, lá pelo Discos lá da página. E não esqueçam, galerinha, precisamos de avaliações no iTunes. A gente conseguiu algumas aí no último mês, aí tivemos mais umas 5 avaliações de alguns ouvintes excelentes nossos, que eu também não lembro o nome, também um pouco sem saco, porque já são quase 30 pra me procurar aqui, então foda-se. Mas agradecemos aí você que foi lá no iTunes e deu umas estrelinhas aí pra nós.